Super Pop. Super Pop. Pop. Pop. E os DJs Ellison e Juninho. Virando todos os ritmos. E ninguém para de dançar. Come on, baby. It's party time. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Bora, Juninho! Libera! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou e o bagulho endoidou. O Águia chegou e o bagulho endoidou. O Águia chegou e o bagulho endoidou. Chegou, chegou, chegou, chegou, chegou, chegou. Eu falei, chegou! Mais assim, ó. Manda esse pop pra cá. Bora fazer, xerife. Pega o microfone aí, manda pra gente aí, maninho. Que eu quero ver essa galera cantando bem forte assim, ó. Manda esse pop pra cá bem alto pra gente gravar. Tua linda, cadê? Um, dois, três, vai! É de vocês! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido. Eu tô no pop hoje, eu tô no pop hoje, eu tô no pop e eu tô no forró de tempo. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Yeah, cabeça do povo já não me deu lá. Mexe esse corpinho, balança tudo aí que eu quero ouvir. E aí, minha gatinha? Ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Minha equipe chora. Alô, meu parceiro gordo, meu vereador. Alô, Vanessa. Alô, Ellison, meu showman. Quem é do Paixão? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão, bate na palminha e bate na palminha. Torcida do Bicola, eu quero ver sua torcida do Paixão botando a mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Bora fazer imagens, imagens, imagens, imagens. E quem é do clube do Remo? Torcida do Leão, quem bota fé que o Leão vai subir na barra, meu irmão! Joga pra cima, torcida do Leão, torcida do Leão, torcida do Leão! Bate na palminha, agora é minha produção! Escurece tudo, escurece tudo! Joga o símbolo do Paixão no telão do Pop aí, joga o símbolo do Paixão! Quem é do Bicola, dá um grito! Agora é o seguinte. Quem não for do Paysandu, dá uma vaia no Paysandu. do papão! Quem é líder? Canta bem forte com a torcida do Paysandu! Vamos! Vocês, vocês! Quero! O quê? Mais alto! Vamos! Quer o quê? Quero! Vamos! Vamos lutar por quê? Deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Que agora só quem é do Clube do Remo vai fazer mais alto, hein? Tem que tirar forra agora. Quem é do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e canta, vai, vai. Uma coisa eu te peço: honra essa camisa. Uma coisa eu te peço: joga, honra! Honra essa camisa. E quem gosta agora é o seguinte, só quem é filho de Deus, bota as duas mãozinhas pra cima pra gente fazer aquela cena bacana. Só quem é filho de Deus, só quem é filho de Deus, bota a mãozinha pra cima, todo mundo com a mãozinha, agora, joga pra lá, vai, direita, esquerda, direita, esquerda, olha aí, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, vai, vai, direita, esquerda, direita, tá lindo, esquerda, apaga tudo, acende, isso é pop. Meu amigo David de cabeludo, ele não mostra o cabelo pra ninguém, meu irmão. Namorar pra quê? Tá aqui com a gente, sempre moral. Meu amigo Breno também tá aí. Namorar pra quê? Os velhos aguardem. Aldo Maçuga também, a primeira dama. Namorar pra quê? Mas Carlos, Ed Live, Natália Live. Tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? O preto feio! Eu sei que elas vão querer. Obrigado, doutora Siglia. Obrigado mesmo pelo apoio e pelo carinho que você tem acima de tudo com o povo de Anio dela e com a família pobre. Obrigado, doutora Siglia. Obrigado, meu parceiro Patrick. Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. Encerra na retaguarda aí. A equipe chama, tamo no setor. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com... Bora, meu amigo Thiaguinho do Guamá, como é que é? Valeu, minha família TS. Deixa a moça passar pra cá, por favor, segurança. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Obrigado, obrigado. Agora vai pegar. Deixa o moleque doideira. Obrigado a vocês, toda a família. Os super amigos. O que me fez chorar? O Márcio Branco, Marcinho. Leandrinho de Marituba. Osiel também. O Tiaguinho. Alô, bola, GDK. Ontem, hoje e... Sempre, sempre. Até o alto amanhecer. Porque o pop é assim. O pop é desses, não é daqueles, não. Papai. Vem rebolando. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando, rebolando na saúde. Vem novinha rebolando, rebolando, rebolando. Fala, moletinha. Alô, Belly. Fala, Maninho. Fala, meu parceiro Gugu. Você é o Diego dos Poga também, a primeira dama. Alô, Dieguinho. Abraço, Marcão e a Karen da TF também, Alisson. Esse é o Padilha, maninho. Eu agavo ovo, eu agavo ovo. Deixa voar, deixa voar. Dessa vez eu não vou dar conta aqui do meu lado, não. É pressão de animais. DJ Alisson. Alô, Jonathan, essa é pra você, meu irmãozão. É o poderoso Padilha Saúde. Piada, top na parada, o águia tá passando, tá com a garra molada. Novinha assanhada, diz que não sabe nada. Mas depois dessa noite vai levar-lhe uma bicada. Elas ficam loucas, querem beijar na boca. Vai, Everton, em Portugal. Nossa CDC, eles vão onde estaremos sempre. Tem o DJ Nandinho que tá tocando novinha. Escuta uma coisa que eu vou te dar. Essa tu vai gostar, viu, Everton? Sexta-feira o pop. O forrozão do Tenomé. Lá no Maquinão. Super pop sexta-feira no forrozão do Tenomé. Vai ser show. Aí, DJ, pode aumentar. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. DJ, eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Meu compadre. Oi. Alô, Rodrigo Rabugento. Alô, Panic. Também. Alô, Scooby. Gente. Do meu latino que tá rolando a mãe do gelo. Quando esse joga pra gente. Vai. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum. Aí, Pedrinho da família Engenheiro, dá-lhe um coque nele pra mim. Vambora! Vambora! Faz uma cara que ele não vê. Quando ele vem, é uma roupança. Atenticamente falando, vai com o pico. Bora, Marcão! Mas tá tipo com o lavazinho. Botou o Edivão, Edil Montelo. Alô, advogado Edil Montelo, lá de Guaxiburu. Festival do Caranguejo, estou com saudade, hein, Gil? Jefferson Tormento, toda a equipe Tormento! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela. Senta. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde. Alô, meu bonde dos 4M! É o Mandela. Sai, ela joia, toda a sua equipe. Thiago Sambre, Bruninho, GD7. Reninho, showman. Fui, partiu aonde é o Mandela. E você, Ianzinho Tubarão? Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Júnior 99, a primeira dama de camarote. E a galera que quiser ir pro camarote, ficar tranquilo lá com o Júnior. Pode ir lá, galera, no camarote, hein? Bora, Jabá! Meu patrão Léo da UPA também, Alisson! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Bastãozinho, eu tô mal falado. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não, não, não. Primo Danilo, tá bagunçada. Alô, meu primo, você é a primeira dama. Irmão, pelo amor de Deus. De safada, a noite é uma coisa. Júnior Castro, os velozados, é nós sempre, Marinho. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando. Bora, foca! Vai embrasando. Bora, foca, mix! Vai embrasando. Desguiado, couro, já saudita tá no pop, vamos lá. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você se... Jejezinho Soares, os favoritos do pop também. Bengola, pop, Paulinho, maluquinho. Toda a família Tapanã, Jainhas. Do Águia Beat, da esquina. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama. Fala, meu parceiro, Ronaldo! Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Mateus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, sou amante. E aí, meu parceiro Fabinho, dos maninhos, o pop também. E o Filipinho, considerado dos maninhos. Tô namorando a Budweiser, amante da Jovice. Quero que se exploda se eu faço em crise. Júnior Coelho, Afonso da Cegônia, Raimundinho dos financiamentos. Aproveita hoje. Alô, meu gringo Leonardo. E Denilson Júnior, fecha aqui, ó. É J Produções e a nossa enfermeira Aninha. Alô, Aninha. Mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Todo mundo. Explode o bagulho! Everybody's going to the party, have a real good time. Vocês, endoida, endoida, aqui, endoida, endoida, endoida, tá lindo, engenheiro, isso. Céu, que nós estamos aqui graças a ele. Obrigado, mano dela. Bora, pioneiro. Obrigado, meu prefeito. Bora, saco de maninho. Eu fiz uma fogueirinha. Oh! Perto do meu amor. Tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. Robertinha! Me arraiou! E o Rodrigo chama na minha sereia, São João, meu amor! Me arraiou! Acho na areia, minha sereia, São João, meu amor! Empresário Joab! Bora fazer quadrilha! Bora fazer o trizinho! Um, dois, três, bora! O esquadrão do Águia tá aqui com a gente, DJ Ezequiel! Cadê o aqui, ó, rapaz? Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão, meu cavalo... Bora, Tiaguinho! Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Quando eu danço super pop, me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Entrosado no chupá, tamo Águia, vamos lá! Juninho, é isso que é uma brincadeira gostosa. Todo mundo se divertindo, todo mundo brincando de verdade, viu? Bora, meu irmão! Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode. Meu parceiro Branco Feio tá aqui também. Assessoria da Tia França. Alô, Tia França, um beijo no seu coração. Henrique Digital vai no poder. Vai, vai. Coça, dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Coça, dança agora. Na dança do coçaco, não fica coça fora. Vai! É uma mastruz com leite. manancial já tá naquele clima, meu irmão, jogando gelo pra todo lado. Ele acha bonito. E a família Baio? Fala, Filipinho! Aí pra cima do reclama, garoto! Parceiro Pio, da equipe Xerox e Alisson aí, Juninho, fala Nandinho, o Robigol, Manduca, toda a nossa panelinha futebol show, Éder Vermelhão, o prefeito do Icuí, Maninho! Luana de bombeira, tava o pop. Empresário Joab, meu parceiro, Juzinho Live também, fala meu empresário! Bora fazer assim agora, ó. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, eu tentei, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cineminha e meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles... Só quem tá solteiro aí! Pois é, meu amigo... Quem tá solteiro? Não deu certo. Quem tá solteiro? É melhor... Quem vai passar quadra junina solteira aí? Quem tá solteiro hoje aqui? E meus amigos voltei, eu tava ficando doido. E meus amigos voltei, eu tava ficando... Para, Wagner! Quem tá solteiro de novo? Você partiu meu... Ai, meu coração, mas meu amor não tem problema. Agora... Meu parceiro, Lama Uba! Olha o Digão da GLV na Curuzu, tá aqui também! Jesus Chocolate! Você partiu meu... Alô, Bala das Curvas, Maninho! Mas meu amor, não sinta pena, não. E o nosso maninho, Adriano Alisson, velha guarda, tá aqui com a gente! Alô, Fábio Garanhão! Alô, minha TS, vambora, Maninho! E se eu não guardo nem dinheiro, irá guardar amor. Cê vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na posse eu fui caseiro, quando passei eu sou meu, tô na vida de solteiro. Meu parceiro diretor Neto também tá aí com a gente, bora diretor! Bate o meu coração. Vai, vai, vai. Não tem problema, não. É Bijuni, meu velho. Agora faz só. E aí, Moreno? O que é, Moreno? O que é? A Maíra, o Teco, alô Teco, e o livezinho também tá com você, maninho. Pronto, alô Nilson Júnior. Padrão Jorge Luiz, nossa flotinha. Tamo junto, chefe. E te esquecer não foi problema. Alô, Ninho. Alô, Miguel Bonage. E a nossa panelinha em peso. Segundo eu encontrar a vizinha de cima. Amigo Saulo, um abraço, Saulo. Até o dia daquela menina que mora na esquina da rua de é o novo. Bora, Júlio! Ela joga o bobo pro alto, não dá pra resistir e vem tentar pagar. Florianzinho, meu garoto, tubarão! Parece, sabe que é. Bora, morena, papai! Eu vou de combo de que você vai de Marcelino, o Bola GDK, o Alisson, Juninho por ali com a gente, valeu! É outra explosão! Alô, Jabugi! Explode, maninho! Eu vou mandar grave bater. Nosso diretor, nosso maninho Neto, tá ali o diretor Neto. Ele é a diretora Juliana, sempre ela. Em companhia, Alisson. Alisson. Da nossa bola de prata, e bola de prata. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Fala, Zé. Não abandona o bonde da gente. Rico é limpo, tu tem moral. O degrau aí, o sonho senta no grau. Bota o degrau aí, o sonho senta no grau. Fura olho também tá por ali com a gente. Bora, geleia, tamo junto, maninho. O Titela também. Bora, Titela, vamos pra cima, maninho, bora. Muito obrigado, Rodrigo, Roberto, casal Xana, Vila Pereiru. Próximo sábado, Super Pop Live. Dia 10, né? Alôzinho, bora, Alôzinho, bora, maninho. Eu tô pega o telefone, desbloqueei a tela. Tiaguinho, vai ligar pra ela. Bora, tira ela. Liga, liga ela. Hoje me deu vontade, mais de escutar mais viagem. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandono. Rodrigo Abugento e toda a sua família. O Elias, nosso Elias, segurança, tá ali. Segurança de elite, mano. Segura agora, vai. Vai. E a família pra... Sexta-feira, forrozão do Temomé! Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Entra no meu ritmo, sente o magnetismo. Meu jogo de sedução é perigo. Nada é proibido, mas dou aviso. Deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Meu patrão, Jabá! Mas vou deixar você passando mal. Meu jeito sexy não tem igual. É o homem do... Vai começar a puta, puta. É o MC Catra. Ei, o Léo da UPA. A força da Pegone. Ai, Mundinho, financiamento. Sigue bailando, quem passou. Rosiel, Thiaguinho. Se me exercita o reggaeton, dale. Fala, Pablo, fala, meus eternamente. Acerca-te-me, pantalão, dale. Vamos pegar. Família Sacode. Igor Ferengi. Botona Josimar também. Rodrigo Menezes, pode grande. Pode grande. Eu vou deixar você imaginando. Sexy vai lá e me deixa com a tela. Eu vou deixar você imaginando. E aí, Alan? Olha o geleia furando o olho, geleia da cúpula. Aquele abraço, meu irmão Miltinho Dandan. Para a galera de Bragança aqui com a gente, galera rompendo fronteiras com a gente. Aquele abraço do DJ Ellison. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. E o Nailton também, viu? Chama, chama, chama, chama, Anitta! Quem quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser assim. DJ Ellison. Oh, não, oh, não, não. Fala ali com a gente, o Foca Mix. Fala, Tigrinho, tamo junto. Camila Maués, Kate Maia, Adivas, Comandante Nilcim e Vinho dos Arrepiados. Lucas Oliveira, o Chechel do Pop também tá com a gente. É muita pressão, Chechel. Aí o nosso maninho Tolega também está ali com a gente. E aí, Tolega? Bora pra cima agora, maninho, vai! Ellison. Bora, Rodrigo, bora, Roberto. E agora, Oliveira! Calo e das coisas que me excitam. Lo que o niño necessita, baby. Não me encosta, não me beija. Só me olha, me deseja. Quero você. Bora, jamaicano, é sério, brother. Se você puder me tocar, eu rebolo, te enlouqueço. Bate palma, que eu mereço. Quero ver se você vai aguentar. A noite inteira sem poder me tocar. Pode acontecer, vai ter que pagar pra... Calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô sabendo que tem um montão de mulheres solteiras hoje aqui. Cadê as mulheres solteiras aí, botando o Brasil pra cima? Os homens que gostam de mulheres também, bota o Brasil pra cima. E os homens que gostam de mulheres, Santinha. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já coloca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando. Prepara a cachaça pra ela. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já coloca. Quando bebe, ela é um perigo. Um, dois, três, vai! Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Já acabou a bebida, Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha. E uma galera que dá valor nessa aparelhagem, Elisson, Rodrigo Menezes. Abastece que ela desce. Por ali com a gente, o Motora Josimar. Também tá na área, o Elton Veride. Obrigado, maninho Duduzinho. A todo mundo na área. Alô, meu parceiro Júlio Castro, super lançado. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma ideia ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. Tomou uma ideia ficou louca. Quando bebe, o Zita da Pedreira, o meu parceiro William Barbosa também. Garrafa de uísque, Santinha. Para o William. A garrafa de tequila, Santinha. Já acabou a bebida, Santinha. Vambora, vambora. Com a garrafa de uísque, Santinha. Com a garrafa de tequila, Santinha. Já acabou a bebida, Santinha. Abastece que ela desce. Venil, venil, venil. Que ela desce, que ela desce. Meu parceiro Caranga, obrigado pelo carinho, Caranga. Breno! E a Glaudo Chicote. Aí, mulher. A Hannes. A boca pra cá. Só vai até o chão. Quando... Alô, Pião! Bora, garoto! Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Vai, vai. É um tal de tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, pra cima, pra cima. É um tal de tom, tom, tom. Gerson, falar em tomar. O matemático Tom tá por ali com a gente, o Top. A nossa baladinha. Alô, Pipos! Obrigado, maninho. O Dieguinho Pitbull. Olha o Pretinho! Baladinha, parabéns pra vocês, viu? Foi só aquecimento, mas o aniversário valendo aqui. Érica, Bibi. Edilson Rex também tá ali com a gente. E o seu rugido. Ele bota pra ferver, viu? Alô, meu Tom! Hoje foi o aniversário da baladinha, Elisson. Você esteve lá com a gente. O matemático não quer saber de soma, cálculo, nada. Hoje ele quer multiplicar muita gelada no pop! Alô, Jairo! Alô, Rogerinho dos Super Amigos! Alô, Roger! Um abraço, maninho! E o nosso amigo Diego da Pedreira também daqui presente com a gente! DJ Mariano e Magrão! Não deu, não foi, meu irmão? Mas valeu o esforço! General Rodrigo também tá aqui. Alô, Rodrigo da GDP, Marinho. Aquele abraço você. Gilson Fúria. Hoje é tempo, papai. DJ Ellison. Japa e o Léo da UPA. Égua, Japa, tu tá no circuito, meu irmão. Cabeça de gelo. Meu amigo Elton e o Celinho. Celinho tá ontem com a gente na metrópole. Arrebentou, meu irmão, o Coringa. Pode crer, Celinho, você é o Elton e o Bola. O Negra, cabeça de gelo. E o Natanzinho. Cabeça de gelo. Acende um pra nós fumar. Acende um pra relaxar. Acende um pra nós fumar. Acende um pra relaxar. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fire of Babylon. Fire of Babylon. Nosso Maninho, Alisson, Júnior, o Sabor da Fruta, daqui do Ladinho. Ele, o Ronaldo, até a Fio Gugu também. Eu não vim pra me curar. E a nossa galera que tá sendo do nosso lado, e assim. Vim para conquistar. Fala, Patinha! Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Júnior da Pedreira. Aí, DJ Ellison. Solta som. Bora pro nosso batidão que é muito melhor. Se você soubesse. Direto de Santo Isabel! Alô, me esmoque a balde! Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. Galera, sempre muito bem. Um novo fim. Curtindo aqui o som do Bob. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. O nosso maninho lá do comércio. Anderson Cosmo! Fala, maninho, um abraço! Lá do ladinho do meu parceiro, Regilson Rex. Obrigado, irmão! Ellison. Estou te esperando e você não vem. Embora, mas chega. Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém. O nosso parceiro Pânico, da família Pá, ele é sua super loira. Saí pelas. Um grande abraço pra você, maninho. Jairo do Crau, Gugu, lá e o André, a Luísa. E toda a família TS, o Wallace, Chumbi. Hoje é aniversário da Amanda Souza, 15 aninhos. E ela comemorando no sul que ela dá valor aqui no Pop. Obrigado! Parabéns, Amanda! Vamos pra cima, minha família, pá! É melhor a gente dar o tempo. Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Fala, Eldo! Precisa acalmar meu. Fala, Jabuti da Explosão! Sinto muito forte por você. É por amor! Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor. Hoje é o Leandrinho, toda a galera lá de Marituba. Aqui no Pop, pediram essa aqui, ó! Sâmia e Banda Mega Estilos, a marca. Olha, Alisson, o Jairo Pantoja, o Carioca e toda a nossa equipe Tormento. E aí, Carioca? Não dá não, né? Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar, esse amor. Aí, nosso maninho, Manisoba, também tá aqui com a gente. Isso é esse, Manisoba! É eu. Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, esse é aquele, né, Didi? É da Shark, você... Meu irmão, daqui a pouquinho ele se joga no mal. É o goleiro, vai! Banda Plus! Banda Plus! Envolvendo você! Sarari, sarirom, sarari, sarari. Olha o nosso parceiro Thiago do Sample, Bruninho GD7 tá por aqui com a gente. O Enino Showman. Obrigado, Maninho. DJ Edilson também tá aí com a... Alô, Bruninho. Tamo pop, Maninho. Pop. Chico, por aí com a gente, valeu, Maninho, botando pra ferver. Cobra da Dádua, a marca oficial da família Pop.